meia pista, reporte alinhado pronto, tá inteiro, 17. Santana, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Aprono, Alfa Romeo 3, 9, 3, 9, 3, 4. Foi tirado para a posição SAD e aguarda de operação para final de bloco do sistema 7. Ele tem instruções para 2006 e reporte para a notificação da chefe. Seu dito radar encerrado, 54 milhas dos 10 de Salvador. Mantenha o nível de voo na 90, sendo controle de Aracaju, frequência na 20 do sinal 3. Desça para o nível de voo 060 e chame o controle de Aracaju, frequência na 20 do sinal 3. Boa noite. Vai realizar o pedido de emissão circular, depois da pista no teste, ou vai o pedido de operação? Então após o capítulo 81, e retorne para a mãe de setor negócio. tração de identificação, vem direto para a posição e saque na chegada do Nesmune. Aguardamos no coração para a final do jogo da sistema 7. Deixe as instruções para 3 do país. Se legal, no dia 1. 240 Echo. Complete redução para 2209. Desça para 406 CNH-101. O canônio é 074, operação para pouso e visual na pistola 7, investiu em patroa 050, limite radial 350, Salvador. 258, decoração para final do bloco da piscina 7, curva direita para o 040, o limite é radial 350, Salvador. Thank you. 732, eu tenho 410, eu posso fazer o capítulo. Para o estado, deixa para o número 510, São Jacinto e Salvador, para o ingresso de circuito. 1118, decimal 95. Deixa para 2010, que é na aula 011, e corte para a modificação da engenharia. Oito, voa terra cancelado 0214, mantenha a vista até 2010, a bordo da magistrada. Oito, voa direita para o 080, e destino 9.